nesse trem. Nesse trem vai gente de tudo quanto é jeito, até gente doente, cheia de defeito. A entrada é de graça, não precisa de bagagem, só precisa ter um coração assim, totalmente livre para ir até o fim dessa viagem. Ir até o fim dessa viagem. Entrar nesse trem? Eu! E vocês lá sabem que trem é esse? Claro, pastora. É o trem da salvação. Exatamente. O trem da salvação nos leva a conhecer o Evangelho de Jesus. Evangelho? Que é isso? O Evangelho nada mais, nada menos é do que a boa notícia da parte de Deus, que está toda escrita no livro da vida, que é... A Bíblia Sagrada, pastora! Exatamente, Nessa. A Bíblia Sagrada. E vocês sabem o que tem dentro da Bíblia Sagrada? Com a palavra de Deus, sabe o quê? Sabe o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? São mais de 8.000 promessas do Deus vivo, do Deus Criador, para cada um de nós. Você já pensou? 8.000? É muito. É muito mais do que a gente pode imaginar. É, pastora. Inclusive, no livro da vida, está escrito que a gente, para entrar no trem da salvação, não pode ser pela janela. É verdade. Não pode ser nem pela janela. É, e nem pela chaminé. É, não se pode entrar nem pela janela e nem pela chaminé. Por onde é que se entra? Ué, como está escrito no livro da vida, pela porta. Nesse trem, só se entra pela porta. Não se pode entrar pela janela, não. E pela chaminé? Também não. É só falar com o maquinista desse poderoso trem. Dê a sua mão a ele e ele te fará entrar também. Pois Cristo vai à nossa frente para nos guiar.